que o paulista é, mano? Putz. Mano, paulista é um cara, acima de tudo, acho que verdadeiro, mano. Tá ligado? Quando peca, peca mesmo, não se esconde atrás de nada. Tá ligado? Um cara que muitas vezes, não digo que age por impulso, né, mano? Mas deixa o homem falar por si, tá ligado? E, mano, é mil fitas. O paulista, antes de ser paulista, era o Gabriel Bonfim. Era um molequinho que nasceu na beira do rio, lá no Jardim Brasil, filho da dona Patrícia. Tá ligado? Era um moleque sonhador desde aquela época. Um moleque que sempre correu atrás, mesmo sozinho, mesmo sem apoio de ninguém, só da mãe e do pai. Ele nunca desistiu. E dos anos pra cá, o bagulho continuou, só que continuou mais forte. Tá ligado? E o paulista, certo tempo, ele deixou o diabo confundir as promessas que Deus tinha na vida dele. Ele acabou trocando o ministério, o dom e o chamado que Deus tinha dado por prazeres momentâneos, prazeres que só alimentavam a carne. E caiu no jogo certinho, né, mano? Drogas, mulheres, noitada, querendo status. Mil fitas, mano. Mil fitas. Se eu for contar aqui, mano, é, vai dar mais um, vai dar um CD duplo só da história do paulista. Mas resumindo é isso, mano. O paulista é um pecador nato, mano, falho, folgado, que precisa aprender muito de Deus, aprender de verdade, mano, aprender a amar, aprender a ouvir, tá ligado? É aprender a ser cristão de verdade, mano. Porque, como eu já falei aqui com os moleques, mano, é, não só a pregação, mas a música, ela é uma espada de dois gumes, tá ligado? E antes de você ouvir, eu gravei, mano. E gravei e o bagulho falou comigo primeiro, tá ligado? Então, se você ouviu a parte do paulista, a parte do Jerema, a parte do Kepon, e se sentiu atacado, mano, que você venha se converter, porque aqui a gente não veio pra atacar ninguém. Até porque, primeiramente, os bagulho fala tudo com nós, tá ligado? Mas resumindo, é isso mesmo, mano. Paulista sou eu, falho, pecador, maloqueiro, falo o que quer, penso o que quer, sofre as consequências, bate no peito, chama a responsa e já era, mano.